Quarto Andamento com Joana Santos. Muito boa noite. Seja muito bem-vindo ao programa Quarto Andamento. Eu sou a Joana Santos e estou consigo aqui na Rádio Antena Web para mais uma edição do programa Quarto Andamento, que vai para o ar entre as 23 e as 0 horas aqui na sua rádio. Hoje, o nosso programa trará-lhe obras de Beethoven. Vamos começar com Quarta Sinfonia. É a primeira obra para esta noite. Quarta Sinfonia de Beethoven, nos próximos minutos. Eu voltarei para lhe trazer mais uma obra e para as despedidas. Thank you. Thank you. Depois de termos ficado nesta nossa edição com a 4ª Sinfonia de Beethoven, passamos a ficar com a 5ª Sinfonia do mesmo autor. Vamos embora por hoje, mas na próxima semana, na quarta-feira, entre as 23 e as 0 horas, estamos de volta aqui à sua antena web para trazer mais música, mais obras, grandes momentos musicais, grandes compositores, a música de sempre. Fique bem, tenha uma boa noite e até para a semana. Thank you.

Thank you. Quarto Andamento, com Joana Santos.